amigos, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Expressões da Lusofonia. É verdade, estamos de volta depois de um tempo de ausência. Novamente limitados, é um facto, estamos novamente limitados, mas melhores dias virão. E por isso mesmo, hoje não vamos ter o nosso tão habitual boletim de notícias. As 5 notícias mais importantes da semana vão novamente ficar de fora. Infelizmente são as condicionantes da vida, mas podem crer que tudo estamos a fazer para retomar a normalidade tão rapidamente quanto possível. Bom, vamos para já explicar qual é que vai ser a mecânica da edição de hoje, porque será uma mecânica diferente. Os professores da Lusofonia desta tarde trará vários intérpretes conhecidos do mundo da música em geral. Eu vou trazer aqui uma mistura de culturas, digamos assim, vou trazer duas músicas de cada artista, vou trazer, ou seja, ao todo, vou trazer, portanto, 12 artistas, vou trazer deles duas músicas de cada um, e, portanto, vamos aqui ouvir umas duas músicas, ou seja, vou confrontar duas músicas de A mais duas músicas de B. Confrontar, como quem diz, não é? Não é bem confrontar, mas é... Enfim, vamos juntá-los, digamos assim. Vamos começar, por exemplo, com um cantor do Brasil que dá pelo nome de Roberto Carlos. Vamos ficar com as Baleias, que é uma música lindíssima. E vamos também ficar com uma música que dá pelo nome de Amazónia. São duas músicas que Roberto Carlos interpretou e ficaram para a sua história, como duas bonitas melodias. Vamos ficar depois também com Marco Paulo, um cantor português, que inclusive já interpretou muitas músicas de Roberto Carlos. Marco Paulo, que vai nos trazer Maravilhoso Coração e também o seu mais recente tema, A Chave do Teu Coração. Ora, duas músicas que terminam em coração, mas pronto, é assim. São as duas próximas, aliás, são as quatro primeiras músicas desta tarde de domingo, dia 18 de setembro. Ora, esta edição está aí para lá então neste dia. Eu espero sinceramente que gostem desta atração musical que tão curiosamente preparamos a pensar em si, ou neste caso preparei a pensar em si. Quatro músicas, duas de cada intérprete. É verdade. E duas, portanto, quatro músicas seguidas, duas de Roberto Carlos, neste caso já aqui disse que são as Baleias e Amazónia, e depois mais duas de Marco Paulo. Há um separadorzinho e mais duas músicas de Marco Paulo, neste caso, que são Maravilhoso Coração e A Chave do Teu Coração. Quatro músicas então para ouvir nesta tarde de domingo, dia 18 de setembro. Vamos lá ouvir então as duas primeiras, Baleias e Amazónia, a voz do rei da MPB, Roberto Carlos. Possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos, nos programas vespertinos de televisão, o gosto amargo

com A Chave do Teu Coração, tema que acabamos então de escutar. Vamos agora ficar com mais dois temas nesta edição dos Expressões da Lusofonia, mas agora com mais uma voz, uma banda, neste caso feminina. A voz é Ivete Sangalo, a banda chama-se Eva, ou seja, a banda Eva. Vamos aqui ficar com Beleza Rara e Meu Carro Velho, duas músicas que nos fazem lembrar um estilo muito dance. Pelo menos esta segunda, esta última, tem um ritmo muito brasileiro, não é? Mas muito, muito dançável. Bom, ao mesmo tempo dançável, tem também os Vandaluza, que nos trazem aqui primeiro Tonto de Saudade e depois a música, que é uma versão portuguesa do álbum do Dodés, tema italiano Vero. Para que saber meu nome? Como se chama esta música? São então as duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Expressões da Lusofonia, ou seja, recordando, Banda Eva com Beleza Rara e Meu Carro Velho, depois a música dos Vandaluza, Tonto de Saudade, e ainda Para Que Saber Meu Nome. São as duas músicas, ou melhor, as quatro que vamos ouvir nesta edição das Expressões da Lusofonia para este domingo, dia 18 de setembro. É assim então que vamos caminhando nesta edição, que hoje, como já vos disse, não terá as 5 notícias mais importantes da semana, e assim também acontecerá na próxima semana. Estamos um bocadinho limitados ainda em termos de tecnologia, mas haveremos de dar a volta à situação. Vamos à música por agora então, Beleza Rara, a música de Banda Eva. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar tem o brilho encantante como um dos teus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar sem você. Do it.

voz de Paulo Ribeiro, estes foram os Bandalusa com o tema Não, para quem saber o meu nome, mas sim Faz de Conta. A música portuguesa e brasileira seguem aqui no nosso Expressões de Lusofonia, entre, aliás, neste ping-pong entre o lado de lá e o lado de cá do Atlântico. Agora vamos partir daqui. É verdade, agora é Portugal a servir. Ora, vamos ficar com a voz, enfim, os Baile Popular. Trago-vos aqui um projeto muito interessante da música portuguesa. Vamos ficar com um tema que dá pelo nome de Rosa à Janela. Para ouvir também uma outra voz, aliás, uma outra música, peço desculpa, que neste caso traduz como Rosa Albardeira. São então as duas músicas que vamos ouvir dos Baile Popular. Em resposta, chega-nos Adriana Calcanhoto com Vambora e também com Maresia. São as próximas quatro músicas que vamos ouvir, estas duas últimas lá do lado Atlântico, ou seja, do Brasil. Adriana Calcanhoto, este símbolo da música portuguesa, que nos traz então estes dois temas, Vambora e Maresia. Antes, todavia, temos as músicas, como disse então, dos Baile Popular. Ficamos com, primeiro que tudo, o tema Rosa Janela e depois com Albardeira. São então as próximas quatro que vamos ouvir. Primeiro os Baile Popular, depois Adriana Calcanhoto. Até já! Um vasinho de rosas à janela que ela trouxe consigo. Quando as vejo tão formosas, lembro-me dela. Lembro-me dela ao postigo. Lembro-me dela ao postigo tão mimosa. E agora, lança à janela os cabelos cor de trigo. Não há rosa. Não há rosa como ela, não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Tenho um vasinho de rosas à janela, e que ela trouxe consigo. Quando as vejo tão formosa, lembro-me dela. Lembro-me dela ao vestido tão mimosa. E agora, põe-se à janela os cabelos cor de trigo. Não há rosa. Não há rosa como ela. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde. Agora põe-se à janela com vaidade, à espera de mim. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde vim. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Lembro-me dela ao vestido, e agora põe-se à janela. Só isto que eu vos digo, não há rosa como ela. Vi uma rosa albardeira. Ai, se eu pudesse colhia, mas disse-me um passarinho que se a colhesse morria, que se a colhesse morria.

se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, só beijo e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, estamos de volta e agora com mais quatro músicas. Acabamos de escutar Maresia, a voz da cantora Adriana Calcanhoto. Ora, aludindo mais uma vez ao ténis, é agora o Brasil a servir. É verdade, em 1961, estou mesmo a reportar-me há 50 anos atrás, em 1961, Nelson Gonçalves lançava o tema Negue, que fez muito sucesso. Foi uma das mais executadas músicas no Brasil no ano de 1961. Segundo uma fonte tenho aqui, diz-me que foi a oitava. Vamos aqui ouvir este tema de 1961, o tema Negue, uma lindíssima música de amor. Vamos depois ficar com um outro tema que em 1962 fez ainda mais sucesso. Estou a referir-me a Fica Comigo Esta Noite. Duas músicas para ouvir então nesta edição das nossas expressões da lusofonia. Claro, também há um conjunto português para prosseguir esta animação. Vamos ficar com o conjunto Jorge Machado e dois temas de 1956, precisamente. Ora, as músicas são História de Amor e Um Amor de Rapariga.

de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. É verdade, estamos de volta. Ora, estamos de regresso então às produções da lusofonia e à segunda parte agora. Ora bem, disse-vos no final da primeira parte que a segunda parte iria ser dedicada à música africana. Duas músicas para cada intérprete, tal como aconteceu aqui, só que nós na primeira parte fomos andando entre Portugal e Brasil, agora dedicamos-nos por inteiro à África. Ora, para distribuir mais ou menos as coisas por igual, ou pelo menos tão igual quanto possível. Vamos ficar agora com dois demas dos Irmãos Verdade, Isabela e Só Mais Um Beijo. Depois vamos ficar com outras duas músicas de um grupo antigo. Aliás, Raul Indico também fez parte do projeto Irmãos Verdade, no princípio. E ele fez parte também do projeto do Ouro Negro. E é com eles que vamos ficar. Vamos ficar com Vou Levar-te Comigo e com Curicutela. São as duas músicas que vamos ouvir, comparando, entre aspas, uma África recente a uma África antiga. Ora, uma África dos anos 2000 a uma África da década de 1960. Não há, desta vez, música da Ásia, não há, é um facto, mas acreditem, estimados ouvintes, que quem me dera que houvesse, quem me dera que pudesse trazer aqui música, neste caso, de Timor. Muita música de Timor eu gostaria de trazer, mas enfim, não tem comigo, não tem como trazer, mas fica aqui este registro. Vamos à música então, Irmãos Verdade com Isabela primeiro, depois com Só Mais Um Beijo, depois chegamos então com os do Ouro Negro e com Vou Levar-te Comigo primeiro e depois Curicutela. apaixonado, desesperado. A tua beleza é minha certeza. Tu és o que eu quero, és tudo pra mim.

na serra, toda a gente leva pressa para chegar à sua terra. Estão os parentes à espera. Uau! Chegamos, ouvintes, ao final do nosso Expressões da Lusofonia. Depois de ficarmos então com estes temas dos Irmãos Verdade e depois dos do Ouro Negro, e este último dos do Ouro Negro, Curicutela, vamos agora fechar com mais quatro musiquinhas. Dois temas de Trici Almeida e dois de Emanuel Martins. Os primeiros dão pelo nome de Onda Larga, e aqui tem uma participação de Trici Almeida, tem uma participação de Bonga. Depois vamos ficar com Maria da Horta. Vamos também ficar com a voz de Emanuel Martins, o tema Fala. Ficamos ainda com Homem Casado. São estes os próximos quatro temas e os últimos desta edição dos Produções da Lusofonia. Espero sinceramente que sejam temas do seu inteiro agrado. Quero dizer-vos, aliás, que foi um prazer imenso estar consigo, deixando-me também a promessa de que vamos voltar a encontrar-nos na próxima semana, a partir das 5 da tarde, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Como disse, não iremos novamente ter nem... Não iremos ter as 5 notícias mais importantes da semana, um facto, mas tão brevemente quanto possível restabeleceremos essa rubrica. Para já, é tempo de ouvirmos então Trici Almeida e depois Emanuel Martins. A primeira música chama-se Onda Larga e tem a participação de Bonga. A voz principal é de Trici Almeida. Fique bem, tenha uma boa tarde. Já a seguir chega mais um Tempo de Teatro ao Canal 2 da Antena Web. Até ao próximo domingo. Ai, ué. A bichila que é ué. Me ama, você espera. Me preparo pra sair. Não complica minha onda, não tem hora de chegar. Onda alegria aqui, sabor afina. Onda alegria, sabor afina. Sado louça, não esqueça, não existo pra estrondar. Não devo pedir licença, vai saber quando eu chegar. Onda alegria, sabor afina. Onda alegria, sabor afina. Entre e saio de uma roca, toda hora vou que não. A passada é pra quem sabe, não me vem atrapalhar. Onda alegria, sabor onda larga. Onda alegria, sabor feliz. Olha o jeito das quebradas, é lua da amanhecer. Não me deixes pendurada quando aqui sou pra esquecer. Onda alegria, sabor fina. Onda alegria, sabor carne. Me ama, você espera. Me preparo pra sair. Não complica minha onda. Não tem hora de chegar. Onda alegria, aguanta, sabor afina. Vem também. Onda alegria, sabor afina. Só do louça, não esqueça. Não existo pra estrondar. Não devo pedir licença. Vai saber quando eu chegar. Onda alegria, sabor afina. Olho samba. Onda alegria, sabor afina. Entre e saio de uma rota. Toda hora vou mudar. A passada é pra quem sabe. Não me venha atrapalhar. Onda alegria, sabor afina. Onda alegria, sabor afina. Olha o jeito das quebradas. É lua de amanhecer. Não me deixe pendurada quando aqui não vai aquecer. Onda alegria, sabor afina. vem também. Olha a alegria, sabura quando é aqui. Olha a alegria, onda, sabura da viagem. Olha a alegria, sabura. Você vem também. Olha a alegria, sabura da viagem. Olha a alegria, sabura quem me canta. Olha a alegria, sabura quem me canta. Olha a alegria, sabura quem me fica. Por mim, mas eu não me importo, porque gosto dela.

Se quiseres homem casado, pensa duas vezes. Vai-te mentir anos e meses. Vai dizer que a mulher vai deixar, mas está só a tal drabar. E diz que dorme num sofá mentira, que é compromisso de família mentira, que é por causa só dos filhos que não pode sair de casa, porque existe uma conveniência. Pra que se andra varinha, mana, com homem casado não vais a lado nenhum, nenhum. Se for esperar por ele deitar na tua cama, não vai aparecer. Na rua não dá pra se abraçar, na disco não dá pra se roçar. Se não, mulher vai saber que é problema que vamos ter. Pra se ver tem que se esconder, relação ninguém pode saber. As mensagens tem que apagar, e a noite tens hora pra ligar. Eu lelelelele. Homem casado não dá, não dá. Homem casado não dá, não dá, não dá, não dá. Homem casado não dá. Se diz a cobra é um homem casado, bate nele, ele é mais perigoso. Homem casado não dá, não dá. Homem casado não dá, não dá, não dá, não dá. Homem casado não dá. Se diz a cobra é um homem casado, bate nele, ele é mais perigoso. Se quiseres mulher casada, pensa três vezes. Vai-te mentir anos e meses. Vai dizer que as coisas vão mudar, mas está só a te enrolar. E diz que não pode sempre falar mentira, que está dormindo na empresa mentira, e que vive infeliz no lar, que é só uma questão de tempo e que as coisas vão mudar. Tá tal drabar. Pra que se andra bar, irmão, com mulher casada não vais a lado nenhum, nenhum. Se for esperar por ela deitar na tua cama, não vai, não vai. Na disco não dá pra se roçar, na rua não dá pra se abraçar. Se não, marido vai saber que é problema que vamos ter. Pra se ver tem que se esconder, relação ninguém pode saber. As mensagens tem que apagar, e à noite tens hora pra ligar. Eu lelelelele. Mulher casada não dá, não dá. Mulher casada não dá, não dá, não dá, não dá. Mulher casada não dá. Se usa cobre a mulher casada, bate nela, ela é mais perigosa. Mulher casada não dá, não dá. Mulher casada não dá, não dá, não dá, não dá. Mulher casada não dá. Se usa cobre a mulher casada, bate nela, ela é mais perigosa. É o seguinte, a Bíblia diz Adão e Eva, não diz Adão, Eva e o João, ou a Eva, Adão e o João. Quem casou, casou. Não vale a pena andarmos a vir aqui se aldrabar e se misturar. Misturas não, Deus não gosta. Homem casado não dá, não dá. Homem casado não dá, não dá, não dá, não dá. Homem casado não dá. Se diz a cobra é um homem casado, bate nele, ele é mais perigoso. Homem casado não dá, não dá. Homem casado não dá, não dá, não dá, não dá. Homem casado não dá. Se diz a cobra é um homem casado, bate nele, ele é mais perigoso. Mulher casada não dá, não dá. Mulher casada não dá, não dá, não dá. Pois a cobra e a mulher casada bate nela, ela é mais perigosa. Mulher casada não dá